András, o labirinto, yeah. Por mais que eu tente, não consigo sair do labirinto. Já perdi a noção do tempo, não lembro mais qual é meu nível. Ainda não cheguei no estado vegetativo. Ainda tenho a mente intacta pra usar o intuitivo. Quantos minutos restam antes que exploda tudo isso? Não tem ninguém me filmando e controlando o que é transmitido. Não tem audiência, o sofrimento na cidade grande. A atração não está atraindo, não é mais interessante. Qual vai ser a bola da vez? Quem vai ser a peça-chave pra ser o bode expiatório nessa selva de megabytes? De senhas e cofres fortemente protegidos por pessoas que dão a vida por um mísero salário mínimo. As ruas estão limpas, o transporte funciona. Itinerários bem visíveis mostram o caminho da Babilônia. Sorte de quem já se foi, azar de quem agora vai nascer. Vocês não vão ter mais família, eles não vão poder te ver crescer. Eu não consigo ver quem me chama. Será me dizer que morreu? Eu não consigo ver quem me chama. Sempre que eu via ele tava só. Eu não consigo ver quem me chama. Você não sabe, mas é o motivo de tanta discórdia. Sua presença incomoda, que agora te leva nas costas. Logo, logo vai ter a escolha que vai mudar a sua vida. Mas por enquanto fique tranquilo, apenas respeite a sua família. Quando puder andar com a própria perna, siga seu destino. Não se preocupe com o entendimento, pois isso é facultativo. Não se deixe ser sugado pelo furacão da inveja alheia. Eu sei que o ódio sobe pra mente, mas mantenha sempre a direita. E deixe-os passarem, siga a viagem normalmente. E assim não terá transtornos que o prejudiquem futuramente. Ignore os avisos de desvio presente na estrada, tente ir até o final, porque sua sorte está lançada. Eu te acompanho, não se preocupe, eu te alerto das armadilhas. Pode confiar em mim, eu já andei por todas essas trilhas. Não posso sempre estar presente, mas sempre estou no seu ouvido, assoprando e orientando sobre as brincadeiras do destino. Eu não consigo ver quem me chama. Será me dizer que morreu? Eu não consigo ver quem me chama. Sempre que eu via ele tava só. Eu não consigo ver quem me chama. Eu não consigo ver quem me chama. Sempre que eu via ele tava só.